E vê se não se esquece de Deus. Deus, cidade de Deus. C, I, D, A, D, E, D, E, D, E, U, S. E vê se não se esquece de Deus. Cidade de Deus. Oh. E a mãe chorando e sangue volta uma pergunta. Que toda vez que ele juntava-se a seus amigos, abria-se vão gigantesco, ferida profunda. E dos espertos, ele o mais, hoje nem tão mais vivos. E o mar da vida, e o mar que pé, ferindo a quem se afunda. Não é o mal que eles ensinam bem antes dos livros. E o pai avista, o papo ferve, o passado vislumbra. Só prego o que é que eles percebam quando os nossos vícios seguem. Crendo na mentira que eles pregam na TV, seguimos na mesma mira que na tela tu não vi. Desarmado, forjam-me depois do tiro pra morrer. E o coitado pobrezinho morreu e viram por você. Entrou com arma em sua cadeira que traz lucidez. Pena que pra uns de vocês é só destruição. E o bem montado funcionou apenas pra TVs. Pena que pra nós CDTs é só morto no chão. Dia de roda, um pedacinho do sonho do povo. Desbaba ovo do sistema, cria operação. Pena que mais uma vez o cria morreu de novo. Eles nem querem saber se era do crime ou não. Cadê o Milton, Mano, Enzo, Cristiano, do Deivão? Entram na comunidade, sai deixando pés no chão. Um dia a justiça vem e com ela seu galardão. Plantam morte, matam povo, no inferno ficarão. Essa sobrevivência que nos mata, nego morrendo na aparência, eles matando pela farda. Na TV só conversa fiada, e pra contar mentira eles deixaram nego afiada. Aqui continua tudo normal, sem opção de escolher, o caminho é traficar. E as minas se vendendo pelo valor normal, os mano virando o que não deveria virar. E vocês pensando em virar no rap, falando de lugar que nunca pisou. E se for puxado o fundamento, antes de virar moda tu já criticou. E eu não sou crítico, se olhar pelo lado bom sou político. Tipo Nelson Mandela, amigo, não os atuais, a maioria são inimigo. Mas fiquei sabendo que não se vê de verdade. Fica com a novela, fico com a realidade. Fica com a mais bela, fico com o amor de verdade. Age na panela que eu ajo na malandragem. Meu alto poder não foi miragem. Eu tenho me descoberto, mano, isso foi milagre. Eu tô na atividade pra não rolar sabotagem. Dando meu sangue pro rap até mais tarde. Mas para, cara, olha a cara na minha cara. Isso é um sinal de a doença rara. E essa doença aumenta, mas o dia fica cara. E foi na favela que eu fui infectado, desde menorzinho quando andava descalço. Mas essa doença não tem nada a ver com verme, ela se chama cansaço. Eu saberia o que pensar antes de agir, se não fosse o barulho de meiota na minha janela, os cana tentando me coagir. Eu saberia o que pensar antes de agir, se não fosse o barulho de meiota na minha janela, os cana tentando me coagir. Me coagir, me corrigir, sensação de déjà vu me diz que não tem pra onde fugir. Quanto mais eu penso em construir, retardatários me detectam e tentam me regredir. Há mó tempão já é normal isso daqui, vindo daqui com as pessoas daqui. Já é, mas quanto tempo vou ficar nisso daqui? Tô boladão que saque, não absorvi nada daqui de novo. Casa mata minha ronco do sufoco pra jetar no teu ouvido. Verdade não sai pelo outro. Então paramos, refletimos, atacamos com cautela e ele sai sem pescoço. West side, CDD, chumbo grosso. Corte já avisou que não é na dota mancada. Tomamos posse de uma ilha que só tinha pedras. Então daqui pra frente cada som uma pedrada. E nessas pedras onde lapidamos nossa história. Do vereador presidente eles ficam bolados. Meu soldado mais pesado, o arsenal refinado. A trajetória é meio incerta, mas ataca é exato. Então resolvemos abraçar a missão do problema. Por conta do seu desprezo, descuido e descarte. Desde já na contenção do meu espaço. Pra essa conduta nojenta, fabricante de pela saco. Filho de uma puta pátria tão idolatrada, mãe gentil. Puta que te pariu. Onde o menor mal se cresce, a maldade é formada. Onde o ventre dessa terra é pistola e fuzil. E o pecado é o solo que de tanto medo que habita no gueto. A maldade te emplaca, cidade de rios. Tu nunca vai esquecer. Nós não é de adulta mancada e vacilado. Aqui não se cria, né? Criado de mancada. Pô, vacilão que abraça vacila. Até porque foi feito e criado e mancada. Então por favor me esconda de falso profetizado que por grana não sabe o que fala. Nem toda história segue o mesmo enredo. Nem todo enredo é algo que se relata. O feito ressalta, segue calado. Não levanta o dedo, ao menos que esteja calçado. Tente o sigilo do dobrado. O segredo é não trabalhar em papo errado. Autocontrole primeiro e o passo seguinte é se mover mais alto. Vivo no jogo, vivo na pista, é o truco pra golpe de MC frustrado. E o fundo do poço não é nada comparado a dama, seu copo e cigarro importado. Levo no peito meu gueto e guardo de fé do meu lado pro próximo passo. A vida não é um jogo de ação, roupinha padrão pra distinguir o falido do recalcerado. Se não se esquece de Deus, cidade de Deus, cidade de Deus. Quebra! Quebra! Quebra! Quebra!